Codinho 401, prossiga. Qual o transporte acionado? Ok. Tente nas frequências 13325 ou ainda 13395. Temos ainda 1260 ou 1288. Vou chamar o centro aqui e ver se eles têm outro. Salvador, a Fausto Franco, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, tá no safado no pátio 13, colando no 7 com piso. Oscar Hotel, Oscar Hotel Kilo. Autorizado São Paulo 220, Golf 677, decolada 17, curva direita, Dael Leda, após direto, controle 1208, aciona 5452. Autorizado São Paulo 220, Golf 677, decolada 17, curva direita, Dael Leda, 5452, 1208, controle 1508. Correto, chama o posto, corrigindo, livre acionamento e chama o táxi. Conversa, vai mais 10 minutos, aí chama agora o táxi, posso trocar. Conversa, eu tenho aqui uma escuta. Falta alguma coisa, eu tenho aqui uma escuta.